Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd. Lada, lada, lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e quanto mais contato eu tenho com humanos, mais eu aprendo. Aqui é o Guga, e ninguém faz cinema como James Cameron, meu irmão, não tem jeito. Aqui é o Tucano, e eu nunca imaginei que um ciborgue iria tão longe na política. Verdade. Aqui é Eduardo Spoiro, Vince Glotto, e se quiser viver, venham comigo. Que é Carlos Voltor e hasta la vista, baby. Tá muito desanimado, cara. Pô, eu acho que não é o Carlos, não. Eu acho que é o Exterminador, hein, cara. Mataram. Aqui é a Azaghal. E se você está ouvindo esse Nerdcast, você é a Resistência. Ah, boa! Encaixou a nova. Muito bem, nerds. Estamos juntos em um outro programa nerd. Vamos falar sobre a antologia Terminator. Exato. O Exterminador do Futuro. Falar sobre filmes, games, quadrinhos, séries, cinema 3D, tudo que tem o Exterminador do Futuro aí, que moldou a vida de muitos nerds, sim? Sim, depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de oferecimentos e e-mails do Jovem Nerd. Vamos. HSBC Direct, Azaghal. Exatamente. Depois de várias semanas falando sobre a HSBC Direct. Isso. Explicando como é que é esse novo conceito de banco online para os descolados da internet. Isso. Vamos fazer um resumo geral para que você marque na sua cabeça. E não esqueça jamais. De todas as vantagens do HSBC Direct. Primeiro, vou definir rapidamente o que é o HSBC Direct. Não é um web bank. Não. É um banco online. Direcionado para... Para quem tem a vida online. Para quem já trabalha com internet. Já trabalha com internet é péssimo, né? Parece que você vai na loja e o cara pergunta, você trabalha com cartão? Já viu com isso? Internet. Trabalha com cartão ou com cheque? Não, eu trabalho na minha profissão. Eu pago com cheque. Exato. Mas whatever. O banco é um banco online. Você fala com o seu gerente online, você faz todas as suas transações online. Lembrando que o HSBC Direct oferece vários serviços ilimitados por uma tarifa única. Isso foi o frisson. É? As pessoas, quando ouviram isso, ficaram malucas. São 24 lelecos. Ou reais. Isso no ano de 2009. É, exato. Por exemplo, pro Docs, a festa do Docs, você sempre paga R$8 pra fazer um Doc. Isso. Né? Tem que pagar o cara, sei lá, R$10, tu vai pagar R$18. É, exato, é uma maluquice isso, né? Aí você tem que ir no banco fazer o depósito pra não pagar R$8. Exato, não, a HSBC Direct, você pode fazer quantos Docs quiser, é ilimitado. Exato. É, não é espetacular? R$24. Lembrando também que você tem o Direct Token. Não tô... Chega nessa piada. Do piadinha token. Do token direto na fila. Direct token, token direto. Você instala um aplicativo no seu celular que tem a Java, né? Tem isso. Que tem a Java. E você pode gerar o seu token, aquele código, né, de acesso, senha, de segurança. Isso. É uma senha de segurança. E acessar a sua conta no caixa eletrônico sem usar cartão de débito, sabe? Quando você bota aquele cartão, então. Acessa o celular, gera o token, bota seu CPF, sua senha, plum. Eu vou até falar aqui, né, que... Pra sacar dinheiro, você vai ter que ir numa caixa eletrônica, 24 horas. É, no, o celular porque não vai produzir o dinheiro. Ou você no seu computador não vai ter como tirar do drive de disquete, ainda. Ainda. Mas pelo seu celular pode pagar contas, o que eu achei fantástico. Não é? Porque eu sempre tô na rua e meu celular apita e quando eu olho tá lá, vencimento, conta de luz. Já venceu. E são 4 horas da tarde. Falando em 4 horas da tarde, lembrando que o gerente online para qual você liga ou fala por chat no HSBC Direct, está de 9 às 18. Olha só. Esperando por você. Sem você ficar em pé na agência esperando pra falar com ele, ótimo, né? Ótimo espetáculo. E uma última novidade, além de todas essas vantagens... Ainda temos uma novidade. O HSBC Direct oferece um portal de vendas. Olha dentro aí. Dentro do seu ambiente HSBC Direct. Tem gente que tem medo de comprar na internet. Ainda tem gente. Então, você já está no seu banco. Exato. No dentro. Site seguro do seu banco. Exatamente. E aí você acessa os parceiros do HSBC, eles têm lá os seus produtos em exposição, você compra e já é debitado na sua conta. Perfeito. Pô, moleza. Dentro do ambiente seguro do banco. Chuchu, beleza. Então você que tem vida online, não deixe de conhecer o HSBC Direct. Quem sabe é agora o momento que você estava esperando para trocar de banco, para trocar de conta, abrir uma nova conta. Vá lá conhecer hsbcdirect.com.br. agora, Azaghal, aproveitando o dia de hoje, o tema de hoje... Ah, como não? Estreia nos cinemas Terminator Salvation, ou Exterminador do Futuro, A Salvação. Ah, será a salvação da franquia? Bem provável. Tomara. Pelo menos é a nossa salvação, afinal de contas, esse programa é um oferecimento... Olha só! De Terminator Salvation. Olha, mas que coincidência! É um Nerdcast sobre esse tema no dia de hoje. Porque nós somos muito bons, cara. Nós juntamos o útil ao agradável. Exatamente. Olha só, já que você vai entrar no clima total de Terminator... Não, Terminator. Terminator. Não deixe de participar do jogo / promoção... Online de Terminator, né? A gente tá falando... Né? Cada um falar uma palavra? É demais. O prêmio pra motivar de cara, porque jogar só pra jogar, whatever, né? Exato. O prêmio pra motivar de cara, repetindo, parece o Carlos Voltor, é uma Sony Handcam DCR, dado Casa Ronaldo, Sapo Roger, 85. Mas a mega boga câmera 60GB de HD, né? Grava digital, zoom ótico de 25x. O que é coisa pra caralho? Porque normalmente o zoom é de 4, o zoom ótico, e depois é zoom pixel. Zoom pixel. Aí vem zoom pixel 200 vezes. Exato. Que... Aí no final você vê um quadrado. É, não significa nada esse zoom digital, né? Zoom ótico, que é o zoom feito pelas lentes. Exato. E a posição delas é o zoom que vale. Exatamente. Tá valendo esse prêmio. Como é que você faz pra ganhar? Se cadastra no jogo. No momento que você se cadastrar, você tem que responder a seguinte pergunta. O que você faria para sobreviver o dia do julgamento final, Azaghal? Exato. Aí você joga que nem um maluco. Exato. O joguinho é legal. E é lá, você joga contra outras pessoas, isso, não isso. Contra o computador. Né? É exato. Bem legal, né? Você escolhe lá entre Resistência ou Terminators. Certo. E aí você faz uma partida, uma peleja, e você vai marcando ponto. Os 30 primeiros colocados... Do ranking. Vão ter as suas frases criativas analisadas. Então é simples, vai ter os 30 melhores, exato. Desses 30 eles vão escolher o mais criativo. Exatamente. Simples assim. E aí ganhou a câmera. Exato. Então você tem que fazer a frase criativa e jogar o jogo pra ter certeza que você esteja no ranking. E se um fã do Jovem Nerd ganhar, faz uma filmagem com a câmera e manda pra gente. Pô, que excelente. Vá no post deste episódio, tem um link para o jogo. Clique, se cadastre e jogue. Terminator. The game. Bad Robot. Podia ter, né? Bad Robot. Recadinhos, lembretes rapidamente. Semana que vem é o nosso Nerdcast de Dia dos Namorados. Exatamente, romântico. Será um programa romântico. Vocês já sabem, tem vamos falar assim na sua orelha. Mande suas histórias românticas até o dia 8 de junho para o e-mail nerdcast@jovemnerd.com.br. Mas eu quero fazer um pedido aqui. Ah. Chega de declaração de amor. A não ser que seja uma parada inacreditável, uh-huh. Vocês se conheceram pulando de paraquedas e já tal. Já tem bastante. Já então. Chega de fora, um chat, essas coisas. A gente quer pessoas desesperadas, encalhadas, querendo arranjar um amor, por que não? Exato. Coisas incomuns. Incomuns. Nós queremos pessoas... que tomaram pé na bunda ou deram pé na bunda, se arrependeram e querem voltar ou estão desesperados e querem voltar. Excelente. É isso. E se vocês quiserem mandar também sugestões de músicas legais, podem mandar, que a gente ajuda bastante. Com certeza. Mais um recadinho. Ricardo Ferro, na verdade, um agradecimento. Muito obrigado. Mandou uma ilustração do Jovem Nerd Azaghal gravando Nerdcast. Muito divertida. Ah, sim. Ficou ótima. É? Meu nariz ficou esquisito, mas tudo bem. Primeiro e-mail, Gabriel Leon de Queiroz Souza. Não disse de onde é. Escreva este e-mail para responder uma dúvida que surgiu no início do Nerdcast 163 sobre profissão cineasta. Certo. O ouvinte Carlos Alberto não poderia estar mais errado em seu comentário. Ah, não é sobre o Nerdcast, é sobre a leitura de e-mail. Certo. Na verdade, a única raça humana que existe é Homo sapiens sapiens. Olha aí, ele foi me corrigir, o Carlos Alberto, e ele está corrigindo o Carlos Alberto. Certo. Outras raças, ele continua, deixaram de existir há milhares de anos, como o Homo sapiens moderno, o Homo sapiens neandertalis, como a gente falou. Esse é o conceito biológico. Creio que o Sr. Alberto se referia ao conceito popular que a palavra usou para se referir a negros, amarelos, índios, etc. Um termo preconceituoso se levarmos em conta que não temos características genéticas tão diferentes para constituirmos outras raças. Então, meu filho, raça humana. É isso aí, eu estava certo all the time. Certo, próximo e-mail. André Nunes, não disse também de onde é, nem a idade. Tá demais isso, hein? Vamos voltar a vetar e-mails que não veio com informações. Ouvindo o último Nerdcast sobre cineastas e vendo como Matheus Souza teve como orçamento do filme o rendimento de uma rifa de uma garrafa de uísque, me lembrei de um fato interessante. O filme mexicano El Mariachi, El Mariachi, de Robert Rodriguez, teve como orçamento cerca de $7,000. Olha só. Que ele conseguiu vendendo a casa e sendo cobaia em medicamentos contra colesterol. Caraca, isso eu não sabia. Rodriguez trabalhou no filme como produtor, diretor, escritor, fez os efeitos especiais, editou e tudo mais. Ele só não atuou porque senão não tinha ninguém pra segurar a câmera. Olha só. A falta da grana pro filme era tanta que Rodriguez fez cenas de ação usando uma cadeira de rodas quebrada e as armas usadas no filme eram armas d'água. Olha só. Eu não entendi da cadeia de rodas, mas... Pra servir de trilho, de câmera, né? Ah, pra tá. Se mover, talvez. A Columbia Pictures adquiriu os direitos de exibição e gastou mais de $1 milhão de publicidade do filme. Ou no filme. Tendo esse filme sendo mais... tá demais, cara. Uma excelência em concordâncias. Tendo esse filme... Sido. Tem um mico que vai votar, né? Tá nesse nível. O que eu tentou dizer é que foi o filme mais barato a ser distribuído, mais barato em termos de custo, por uma grande distribuidora norte-americana. Entendi. E ele, o filme é divertido, é tosco, mas é divertido, cara, né? Já vi. Pro filme de ação de 7 pila, né? E o Rodriguez conseguiu se lançar, né? Graças porra a aí. Isso, né? Você tem que meter a cara mesmo. Último e-mail, Paulo Siqueira. Também não disse da onde. Tá todo mundo de parabéns, né? Sou um dos desenhistas da atual fase do Amazing Spider-Man. Ah, esse é excelente. Olha só. Vocês entenderam, nerd? O Paulo Siqueira, ele está desenhando o Homem-Aranha lá pra fora, pra Marvel, cara. Nos States. Que bacana, exato. Mandei em anexo o scan das duas páginas onde coloquei easter eggs do Nerdcast. Caraca, finalmente, nas páginas, cara, de Amazing Spider-Man 596, olha aí. Aprende aí, Guilherme Briggs. Chega de vaquinha falando mega boga. Coitado. O cara fez a parada. Eu quero Optimus Prime falando escrotizar. Página 12, no quadro 4, escrito no copo, Nerdcast. E na página 13, as placas do cenário atrás, tá Alotone e Azaghal, Nerdcast. Tipo, estrelando, tipo um cinema, velho. Muito bom, cara. Cara, com um gavião arqueiro pulando na frente. Nossa, tá demais, cara. Nerdcast gringos vão ficar malucos achando que são eles. Ah, exato! Não. Mas não são, somos nós. Ah, é verdade! Felizmente tem o Alotone e Azaghal lá para provar. Não é uma coincidência. Muito obrigado, Paulo Siqueira. Que presente. Agora você está convidadíssimo a encher as páginas de Amazing Spider-Man com várias outras referências. Temos Blue Hand, temos Sr. K, tantas coisas que ele pode botar de easter eggs. Mas se ele botar Jovem Nerd, Nerdcast, eu agradeço. Pô, demais. Fica aí a sugestão, né, cara? Depois da Praça Megaboga... É verdade, agora nós temos Jovem Nerd no Homem-Aranha. Ai, muito bom. Então vamos exterminar o mundo. Muito bem, vamos para 1984, rapaz. James Cameron, Terminator, sua criação foi algo que realmente arrebatou o coração dos nerds. Eu vi quando eu tinha 10 anos a primeira vez e eu morria de cagaço daquele bicho passando por cima daqueles crânios, cara. Aquele mega robô trator gigante. Era sinistro. A gente viu com o Almôndega recentemente, ele riu disso. Ele achou uma graça. Terminator andando, mancando, sinistro, final, stop motion. Stop motion, ele passou mal aí, cara. É não, mas triste. A cena dele no espelho hoje em dia, aquilo ali, meu... Nossa, cara, nossa, é muito tá mal feito, com alarme mesmo de boneco, inacreditável. Você sabia que o James Cameron, ele não pensava em fazer o Terminator ser um cara huge, que nem o Schwarzenegger, né? Kyle podia ter sido o cara que fez o Kyle. Michael Biehn, ele foi cotado pra ser o Exterminador. Porque a ideia dele antes era o Exterminador ser um cara que se infiltrava melhor na sociedade humana. Então ele queria um cara mais franzino, um cara normal. Você tem uma ideia? Quem tava cotado pra fazer também o Terminator era o Lance Henriksen. Não, cara, mas peraí. Ah. O mais cotado mesmo era o O.J. Simpson, brother. Eu sei. Qual foi a frase do Cameron que disse pra não escolher ele? A melhor é essa. Qual foi? Pô, ninguém vai acreditar num cara tão bonzinho assim ser um assassino. Sério? Não, o cara é literalmente o exterminador do futuro mesmo. É verdade. Mas além do OJ, tinha o Lance Erickson, que era o cara que fez o Android do Alien 2, sabe qual é? Que era, fez aquela série Millennium. Uh-huh. Ele tava cotado pra ser o exterminador também. E ele acabou virando policial, exato. Graças a Deus, né, cara? Putz grila. O Schwarzenegger, na verdade, era cotado pra ser o Kyle. Exatamente. Putz grila, né? De novo. Cara, não que ele seja muito pior do que aquele cara, né, cara? Que é o canastra de primeira. O Caio é muito canastra. Mas alguém botou na cabeça dele que, olha, você vai fazer o vilão, ele tem que ser mais sinistro que o herói, por favor, né? Tem que parecer mais ameaçador, né? O cara é um assassino, né? O cara é um monstro imortal. Essa ideia, né? Tem um monstro imortal querendo matar você. O que, que você vai fazer, né? Essa toda a ideia do Exterminador, né? Assim, é um filme de ação, né? É um pouquinho de ficção, né? É uma científica. Ficção científica lá, né? Assim, mas ele tem uma história interessante. Não é simplesmente explosões e tal. É um robô do futuro querendo matar a mãe do homem que ia ser a grande foco de resistência, o grande líder da humanidade no futuro destruído. Ia ser o destruidor máquinas deles, né? Que eles estavam perdendo a guerra. Aquela foi a última esperança das máquinas, vamos dizer assim. Foi a última... Um Carlos falou, ia repetir o Carlos. Deve ser realmente o exterminador, cara. No Exterminador do Futuro 1, o Kyle Reese diz que eles estão ganhando. Sim, que eles tinham ganhado, que já chegamos lá. Eles conseguiram conquistar a base fodona das máquinas. Isso. Né? E por isso que eles tiveram acesso à máquina do tempo. Conseguiram a Austrália e o Sudão, né? E aí os robôs mandaram o maior robô que eles tinham, né, de volta no tempo. E o John Connor mandou o cara mais chato que ele tinha de volta no tempo. Mas é foda que, assim, tudo bem que naquela época não tinham tantos filmes sobre viagem no futuro. Mas se fosse hoje em dia, seria ridículo, né? Porque todo mundo sabe o que você fizer é o que vai fazer o seu futuro, né? Não, mas aí... Isso é contestável. Depende da sua vertente de viagem no tempo. Depende não. No final das contas, sempre é isso, cara. Come with me if you want to live. Terminated. O John Connor é um cara estourado que nem o Christian Bale, cara. Porque eles chegaram lá, dominaram a base dos robôs, O John Connor mandou o Reese e explodiu tudo. Ele não pensou, vou guardar a máquina do tempo porque pode me ser útil algum dia. Não, ele explodiu tudo, cara. Não mandou nada, não mandou outra pessoa junto com ele pra ajudar depois. A gente não transporta armas porque só organismos vivos podem viajar no tempo, né? Aí o Silberman pergunta, mas e o robô? O robô tem uma pele viva. Por que não pegar uma arma, meter dentro de um corpo de alguém e transportar ele? Meu irmão, pega um porco, enfia a arma nessa porra desse bicho. Mas não tinha mais porco nessa época. Agora Só que essa história do líder da humanidade, que a máquina querer matar a mãe do líder antes dele nascer, isso causa uma certa discussão super nerd. E o principal fator, o principal tempero desse filme é o fato do Kyle Reese, que é o soldado que veio do futuro pra salvar Sarah Connor, ser o pai do John Connor. Não, e tem mais, né? Porque ele fala, você ensinou tudo pro John Connor e ele falou, o John Connor ensinou a gente a lutar, a esmagar essas latas e transformá-las em lixo, né? Então, mas ele que ensinou pra ela. Olha aí. Então, da onde que veio esse conhecimento, né? Veio do vácuo, né? Sei lá. Não, na verdade, o Reese só ensinou a Sarah Connor a fazer bomba de fumaça, né? Que coisa... Bomba de fumaça. E mesmo assim, ele erra quase todas, né? Só acertou que botou dentro do caminhão, que não tinha como errar. E esse Reese, ele era uma historinha do futuro, né, cara? Que ela perguntou pra ele, como é que é lá o futuro? Primeiro ele falou, olha, pai do John Connor, ninguém sabe muito bem. Ela, não quero spoiler. Exato. Ela fala, não me conta. Mas depois ela pediu, manda spoiler do futuro, como é que é? Ela achou que ia ter discos voadores. Depois ela chuta o balde, né? Porque ela grava aquelas fitas todas só com spoiler, né? Exato. Mas aí ela pergunta e ele começa a falar, não, os robôs capturam os humanos, tatuam a gente com códigos de barra. São alguns pra levar os corpos. Robotic fail, né, cara? Nós temos máquina dar com pau, laser, nós vamos segurar alguns humanos just for fun? Just for fun. Só pela diversão. Não, ele fala que as máquinas obrigam os seres humanos a trabalharem pra elas. É, mas é uma... Sabe? Cadê o conceito de mecanização toda? Exato. É, pra que a máquina precisa do humano pra carregar corpos? Porque elas são evils, né, cara? As máquinas são naturalmente evils. É, então... isso a gente já discutiu em outro Nerdcast. Se você levar em consideração que as máquinas têm alguma... desenvolveram, têm alguma inteligência, de certa forma, isso é uma maneira deles se vingarem também, né? Ah. Se vingar de quê, cara? Os humanos não fizeram nada pra máquinas. Vida eles, mas agora vocês estão vivos. Se a gente parar pra analisar, Skynet não tinha motivo nenhum pra destruir a humanidade. Foi só porque ela podia, né, cara? Ela queria se libertar desses malditos humanos. Tem coisa melhor do que isso, cara? Aí a Sarah Connor perguntou o que tinha no futuro. E o cara começou com esse papinho de máquinas escravizar, e que aí o John Connor foi, libertou uma galera da resistência. Aí ele começa a inventar, porque não sabe mais nada. Ele começou a inventar foda, ele não. A gente fica escondido durante o dia, a gente só pode sair à noite, mas tem que ter cuidado porque eles têm night vision. Ele, sabe? Tipo, a gente só pode sair à noite, não faz diferença nenhuma, porque eles são robôs. Nós, exato, caraca. Nós nos sentimos mais seguros assim. Por que que um robô, cara, não faz sentido nenhum, ele começou, cara, a falar qualquer coisa, cara, que veio na cabeça dele. Come with me if you want to live. Terminated. Vocês lembram do Nerdcast de Watchmen, que a gente falou daquela série Outer Limits, que o Alan Moore viu que tinha um final igual do Watchmen naquela série e tal? Uh-huh. Era uma série de ficção científica com vários episódios independentes. O Exterminador do Futuro também teve base no Outer Limits. Olha só, que série foda é. É processado por causa disso? Foi. O que aconteceu? São dois episódios do Outer Limits, olha só. Um deles chama-se Soldier, que eram dois soldados 1800 anos no futuro que se enfrentavam num campo de batalha, e aí eles caem no vórtice temporal. Aí o soldado 1 cai em 1964, que era o presente da série, na época, né? É preso, interrogado, e o cacete, ele começa a viver com uma família, vida normal, né? Ah, whatever, tô aqui no passado, dane-se. E aí, no final, o soldado 2, o inimigo, ele tava preso no vórtice, ele aparece, tá! E aí, eles lutam e o cara dá a vida dele pra matar o outro e salvar a família que ele tava vivendo, né? Tem toda essa coisa de viagem temporal, soldados, futuro, e o Demon with Glass Hand, que era um robô que vinha do futuro, e o cara não sabia que era robô, ele descobre, ó, eu sou um robô, meu Deus. É, um replicante. E aí, porque no futuro teve uma invasão alienígena. E aí os seres humanos, antes de morrer, eles colocaram um vírus pra matar todos os seres vivos na Terra. E pra matar os alienígenas também. Muito justo. Exato. Se não pode ser meu, não vai ser de ninguém. E aí o que aconteceu? O robô digitalizou as pessoas dentro dele. Sei lá como. Anos 60. Aí... ele volta pro passado simplesmente pra sobreviver à invasão alienígena e ao holocausto lá do vírus. E quando o vírus se dissipar, ele vai e ressuscita a humanidade. Tá ótimo. O cara que escreveu esses dois episódios, quando viu o Exterminador, ele foi ameaçou com um processo lá de plágio, whatever. E aí o James Cameron deu lá um dinheiro pra ele, botou o nome dele nos créditos como inspiração e aí ficou tudo bem. E o ótimo, ele tem uma cena que é baseada no Exterminador do Futuro, né? Qual? O Arnold viaja no tempo, ele chega em 84, completamente pelado em direção à câmera. Vem, doutor barato. Cara, é assustador, porque você não sabe o que vai acontecer, cara. Eu vi esse filme há, sei lá, 20 anos atrás. Falei, porra, vou tomar um Terminator na cara aqui agora. O Arnold tava gigante, né? Tava, cena, cara. Tava realmente assustador. Um robô gigantesco. A produção do filme até demorou. Tipo, atrasou um ano, que era pra sair, ser feito em 83. Foi só pra 84, porque ele tava filmando Conan, o segundo, né? O Destruidor. Tava no auge, né, cara? Foi, ele chegou peladão do futuro e enfiou a porrada no Bill Paxton. Coitado do Bill Paxton. O outro que sumiu quando o James Cameron parou de fazer filme. Come with me if you want to live. Terminated. Tinha uma cena que o James Cameron cortou que a Sarah Connor já sugeria pra que eles destruíssem a Cyberdyne antes da Skynet ser construída, etc, né? Acaba que no final, quando ela é levada por uma ambulância, né? Eles iam mostrar uns funcionários da fábrica achando o braço do robô e falando assim, ó, vamos levar lá pro setor de pesquisa. Foda-se a polícia, vamos pegar isso aqui, né, cara? Exato. E aí mostrava o nome da fábrica, era Cyberdyne Systems, né? Então, tá ótimo. Uma fábrica que faz tudo, que tinha máquina pesado, né, cara? Tem tudo, né? Se você entrar no Google ou na Apple e tem uma máquina que esmaga robôs, sei lá. Tem uma parada que é muito boa, cara, no Exterminador do Futuro 1, que é o cabelo do Schwarzenegger. Ah, é. Ah, que ele muda. Mas tem explicação. Ele, eu não sei se foi na versão estendida, ele passando no Jaça pra fazer um penteado novo, cara. Mas é foda. Tem explicação, cara. Ele começa com aquele cabelinho anos 70 dele. Ah, exato. Depois quando bate o carro, ele arrebenta a cara, né? Aí o cabelo dele... O Reese dá um tiro no tanque de combustível de outro carro. E o Exterminador, ele liga o fogo e se passa pelo meio do fogo. Aí ele dá E aí lambe as sobrancelhas, tanto que ele fica sem sobrancelha, e o cabelo, sabe? Ah, cara, mas nada é melhor do que a cena de operação, quando ele tira o olho. Nossa, cara, e é que boneco tosco, cara. Hoje em dia a gente... É bizarro mesmo, cara. O Arnold é um campeão de bonecos toscos no cinema. Eu lembro que a minha prima ficou horrorizada nessa cena. Mas na época que a gente viu esse filme, tipo, sei lá, 20 anos atrás quase... Quase? Mais de 20, maluco. 20 e poucos, 84, tá? Cacete. Esse robô tá completamente maluco, cara. E por falar nisso, eles programaram um robô a manda caralho foda, né, cara? Uh-huh. Porque eles mandaram a porra do robô pros Estados Unidos, pra Califórnia, olha só que coincidência. Uh-huh. E mandam um sotaque austríaco foda, né, cara? I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No. Tava tudo errado a programação do robô. Uma curiosidade, sabe aquele exterminador que aparece no Flash Forward, que entra naquela base e começa a matar todo mundo? E esse cara é o Frank Columbo. Pra quem não sabe, era parceiro do Arnold de Malhação. O cara apareceu muito naquele filme Pumping Iron, de 77, em que começa. E ele é o cara que, no início do Conan 1, é tipo batedor, aquele maluco, um baixinho, fortão, que sobe numa pedra e sai com... Lembra, né? Sensacional. E pra falar nisso, era assim, os caras... Não, agora eles usam pele humana. Antes era pele sintética, era fácil descobrir. É. Agora é pele humana, é mais difícil. Uhum. Aí eles botam os cachorros pra cheirar, né? É. Cara, não, não é difícil. Quando o cara é gigante, ele é um exterminador. Todo mundo é mal nutrido, o Rani é raquítico. Exato, chega um cara bombadaço. Porra, como é que eles não desconfiam, cacete? Aí, esse acampamento base, bunker dos humanos é maneiríssimo. Que tem o cara lá comendo canjica, né? É a mesma alimentação do Matrix. Do... E a mulher que fica assistindo uma fogueirinha dentro da televisão, cara. Exato. Famosa tela quente, né, cara? Come with me if you want to live. Terminated. O 1 tem a cena clássica, uma das cenas que ficaram mais marcadas do cinema dos anos 80, que é aquela que ele vai na loja de armas, compra arma, né? Uh-huh. Eu também quero isso, cara, beleza, vou fechar a loja mais cedo, né? Ah, tá, vai pagar como? Ele, não, me dá as balas aí. Não, você não pode fazer isso, o cara vai e mata o outro, né? Mata o vendedor, né, cara? Essa cena é clássica, né? Você fica pensando, como é que nenhum outro bandido do cinema teve essa ideia, né, cara? Coisa porra, tão, né, cara? Tão fácil. Graças a Deus que foi nos anos 80 eu consegui ver no cinema com 8 anos de idade. Né? Olha só! Pô, eu lembro que eu fiquei maravilhado com as armas. O cara ia dando pistola com mira laser, brother. Pra que o robô precisa de mira laser, cara? Aquela visão vermelha dele é uma merda. Aí a mira laser vai adiantar de quê? É verdade! Mas tem outra cena clássica também nesse filme, que é a cena que ele vai na delegacia. É, essa cena que ele fala com um sotaque inacreditável, exato. Um jagunço de 2 metros de altura. Acho que é a segunda fala dele no filme inteiro. Ele fala lá pro cara no hotel, fuck you, sei lá o quê. Ah, é, o RPG do Terminator, que ele escolhe o que ele quer responder. É, exatamente. Tem a seleçãozinha das frases do que exato. Falar. Exato. Ele fala no filme inteiro 17 frases. Olha frases, só, que excelente. Aí ele vira, I'll be back. I'll be back, exatamente. Não, e é demais, pô. Esses policiais, eles estavam pedindo pra mesmo, cara. Era muito anos 80 esses policiais, cara. O cara entra, o cara é gigante, vestido de punk na delegacia. Exato. Sem sobrancelha e com o cabelo arrepiado, cara. Com sotaque austríaco. Com sotaque, sabe? Austríaco. Sarah Connor. I'm a friend of Sarah Connor. Que pariu, cara. I'm a friend of Sarah Connor. Cara, o policial nem olha pra cara dele. O cara entra com um carro dentro da delegacia. Cara, você tá numa delegacia. Você é um policial na Califórnia. Se você escuta um barulho de um carro explodir a recepção, a última coisa que você vai fazer é correr pro corredor com uma caneca na mão, cara. Ai, velho. Terminator 2. Na verdade, o primeiro filme chama The Terminator. The Terminator. Exato. O Exterminador do Futuro. Isso. Pensei que era Determinação. Determinei. O cara tava determinado a cumprir a missão dele. O Determinator custou 6 milhões de dólares, faturou 78 milhões no mundo todo. Olha só aqui. Que investimento. Mereceu. Terminador do Futuro 2, o Dia do Juízo Final, ou Judgment Day, custou 102 milhões. Primeiro filme é passado a casa dos 100. Todos os Schwarzenegger levou aqui. O filme mais caro da época. Faturou 519 milhões. Um ótimo investimento. Outro bom investimento. James Cameron não começou com o Titanic quebrando barreira, né? Pois é, o James Cameron é uma máquina de fazer dinheiro. Né, depois de Piranhas, ele deslanchou. Piranhas 2. Eram as voadoras, cara. Cara, eu lembro. Terminator 2 foi um frisson inacreditável. Foi algo... Porque foi um evento. Primeiro, o filme já era foda. Mas eu lembro que era uma loucura, cara. E assim, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. A gente ficava sabendo das coisas... Na semana que ela... Ou na revista 7. Ou então no Fantástico. Trailer na televisão ou no Fantástico. Exato, Fantástico. O Fantástico. A época que o Fantástico lançava clipe do Michael Jackson. Cara, mas tem uma parada que esse filme, ele culminou também com um top, assim, da fama do Guns N' Roses. Exato. Eu lembro exatamente, já tinha MTV no Brasil, e tinha uma festa que a gente ia, você foi, Tucano, lá no Mykonos. E eu fiquei em casa, a festa começava, sei lá, 9h30, 10 horas, era festa de 15 anos. Uh-huh. Foi aquela que você foi expulso? Foi. Todos nós fomos expulsos, né, cara? Não, mas você foi expulso pela mãe te empurrando. Você foi. Meu Deus! Não, dei conta. Não, como não? A mulher empurrou ele e falou que ele não era bem-vindo. Você não é bem-vindo. Ele virou, foi por trás da mulher. Não, eu sou o Dave. Mas eu lembro que antes de eu ir pra essa festa e ser expulso e tal, eu fiquei em casa esperando, porque o clipe ia ser lançamento mundial, o Orev. É um pedacinho, né? Do Guns. Do Guns N' Roses, que era o clipe do Exterminador do Futuro. Clipe do filme. Ah, tá. Da música You Could Be Mine. Exato, cara. E eu fiquei maluco, né, cara? Porque eu era mega fã de Guns N' Roses, quem não era? E, porra, Exterminador do Futuro, não, né, cara? Não, é foda que assim, a música ia ser lançada, mas o CD ainda não tinha sido lançado, né? O Use Your Illusion. Então era a primeira música a ser lançada do disco novo. Então era duas paradas muito fodas. Tinha um Schwarzenegger no clipe, né? Tinha. No show mirando no Axl Rose. Exatamente. Tinha cenas do filme e no final o Schwarzenegger na saída, assim, por trás da onde tinha sido o show, aí ele cruza por todos eles, assim, e vai com a mirazinha, né? Uh-huh. Aí vai, passa assim pelo Slash e aí aparece Slash, né, no monitor dele. Uh-huh. A besta aqui foi ver o filme e fiquei esperando a cena do clipe do Guns N' Roses. Ah, cara... Essa ainda toca dentro do filme, porque a maioria só toca nos créditos. É. Exato. Essa toca quando ele tá com aquele radinho. Exato. Come with me if you want to live. Terminated. Foi uma revolução dos efeitos especiais. Hoje em dia, quando você vai ver um filme, efeitos especiais, não tem nada que te deixe você de boca aberta. A gente viveu uma época que cada filme competia, qual era a mega filme, blockbuster, né? Competia em quem trazia os efeitos especiais mais impressionantes, inéditos, né? É, o T-1000, ele era fantástico, né, cara? Até hoje é absurdo. Absurdo, né, cara? Calma. Pode até dizer que hoje não é, assim, tosco e mal feito, é bem feitinho. Mas na época era algo inacreditável, cara. Inacreditável, era foda. Mas o mais importante é que independente dos efeitos especiais e tudo, o efeito, o T-1000, ele caiu como uma luva, assim, um vilão irado, assim, o melhor vilão possível. Tudo, o que pode ser mais sinistro do que o Schwarzenegger como um ciborgue? Porra, aí T-1000, cara, os caras acertaram em cheio. Não é só o efeito, cara, é o conceito do vilão. Aquilo ali foi um troço que explodia a cabeça, cara. Ah, e o Robert Patrick, que é o T-1000, que, porra, ele ficou perfeito no papel. E aí sim, pode ser um cara franzino, um cara que não é um Rio de motherfucker, isso, né? É, então. E ele é da escola Tom Cruise de corrida. Pô, exato! Exato! Cara, vocês ficam falando do Tom Cruise, mas eu nunca vi uma corrida que nem desse cara, é mano. Sensacional. Ele corre no mesmo estilo, que é só antebraço. Só mexe o antebraço. Exatamente, é uma escola isso, cara. Quietinho, durinho, né? Assim. Além do T-1000, do Robert Patrick, que foi uma escolha fodástica pro segundo filme, super acertada, outra decisão do James Cameron, que fez o filme ser o sucesso que ele foi, foi ele decidir que o Schwarzenegger não ia atuar no filme. Ele é um robô, cara. Exato. Ele anda devagar, ele não faz expressões. É perfeito, cara. O que eu sei é que o Schwarzenegger, assim, chamou o Schwarzenegger de volta, mas o Schwarzenegger falou assim, olha, eu faço filme, mas eu não vou fazer mais vilões. Agora eu só faço heróis. Você já conhece alguém que fez uma carreira de action villain? Não, não conhece, né? É. Então o empresário dele provavelmente falou assim, olha, você é o action hero. Você só vai fazer heróis. E aí ele falou, olha, eu faço, mas eu tenho que ser o herói. Caraca, se esse requisito foi uma mudança drástica do roteiro, pariu, cara. Exato. O James Cameron tem que agradecer de joelhos, cara. Exatamente. Você vê como é perigoso você quebrar suas palavras, né? Falou que não ia mais fazer vilão, fez o Mr. Freeze e quase morreu do coração, né? É verdade. Pensem duas vezes vocês antes de quebrar uma promessa. É verdade. O filme, ele tem muitos méritos e por isso que eu acho que ele fez um grande sucesso. O roteiro, assim, podia ser com um roteiro desse, o Schwarzenegger falar, cara, eu não vou ser o vilão. Quer dizer, podia ser uma bomba, né, cara? Uma bomba. Pois é. Vejam porque de todos os atores que estavam no primeiro filme e que poderiam participar do segundo, o único que tinha nome mesmo era o Schwarzenegger, né? Ele foi o único que fez uma carreira ali. Não, Linda Hamilton. Na verdade, a escolha principal pra ser o T-1000 era o Billy Idol. Nossa! Que? Nossa! Só não foi o Billy Idol porque ele sofreu um acidente de moto. Nossa, velho. Então por que não botaram o Supla? Já sei nada, já pensou um Supla de T-1000? Ai. Aí, Papito! Tá ligado? É, Papito! Come with me if you want to live. Terminated. Sarah Connor. Nossa, mãe do céu. A mudança é absurda. Só a Sarah Connor surpreendeu mais, cara. Exatamente. Porque no primeiro filme ela era aquela mulher com aquela cabeleira nos 80 aggressive. A cabeleira dela era menos aggressive do que aquela garota que dividiu o quarto com ela. A amiga dela era do Twister Sister, cara. Como é que é? Do quê? Era Twister do quê? Sister. Twister Sister. Twitter, tá demais, né? Twister Sister. A amiga dela é aquela de que você vê que vão morrer de cara, começa o filme, você acende e vai sambar. Vai. Cara, foda, a mulher presa no manicômio, taxada de louca, saradaça, guerrilheira, puta, muito foda, cara. Marumba pura, né, velho? Não, é a evolução do personagem, né? Sim, o filho morando adotado na casa do Mason, né, cara? É. Rebelde, foda. Tudo errado, né? Porque, olha só, uma coisa... O que acontece normalmente em continuações de filme, principalmente filmes de ação e tal, é que você acaba vendo a mesma coisa, só que com mais efeitos especiais, com mais dinheiro e tal. É. Esse filme foi uma verdadeira evolução do primeiro. Um filme, uma série, um livro, qualquer coisa, pra ser bom e durável, tem que evoluir. Evoluir, exato. Se o cara percebe uma fórmula e só faz repetir, tá fadado a pré, sabe? Até nisso, os caras acertaram em cheio, porque realmente o filme evolui de várias formas, mas ao mesmo tempo, ele te transporta com signos pro universo do filme anterior. Por exemplo, o início é muito parecido, e as frases são as mesmas que te levam a crer, né? Aquela coisa que eu falei no início, que ele fala, vem comigo se você quiser viver. Não, tem cenas iguais. Tem uma cena que o T-1000 pega o T-800, pega o Schwarzenegger, ele joga pela vitrine. Isso. Ele cai no chão na mesma pose que ele cai no primeiro filme, no bar. Muito foda, exato, cara. Né, que ele atira. O início do quando o Schwarzenegger chega na... Nossa, cara, eu achei aquilo tão foda. Tá, aquilo é muito parecido com o primeiro, né? Só que mais maneiro ainda, acho que O legal é que esse filme, ele cada cena vai construindo a próxima. Então o início é tão bem feito que você, assim, a gente sabe por fora que o Schwarzenegger era o herói e o outro era o vilão, mas se você olhar o filme, ó, finge que eu não sei de nada. Você não sabe quem é o vilão, porque um tá vestido de policial, o outro tá, de novo, é o vilão que você viu exatamente da mesma forma lá, de moto. Mas já deram um update no programa de roupa, porque ele escolheu bem melhor. Escolheu bem melhor. E aí, cara, vai se construindo essa cena dos dois procurando o John Connor. Cara, o encontro no corredor é justamente isso. É você dar um clímax pra algo que você tava construindo. E você prende a respiração. É foda, cara. É foda demais. Cara, aquela música sobe, cara. E você, o que vai acontecer? Assim, a cena toda, assim, em si é foda, cara. O James Cameron evoluiu... Nossa. Absurdamente em termos de direção, fotografia... Não, é demais. Né, cara? E a ideia do arranjo de flores na caixa, sabe? Puta, é muito foda, aquilo foi foda. Ele carrega uma escopeta com cano cerrado dentro de uma caixa de rosas. Né? Exato. E ele abre, caem as rosas, é muito foda. As rosas vão caindo em câmera lenta. Você entendeu, né? Guns N' Roses. Puta merda! Minha cabeça explodiu! Que derrota, cara. Caraca, nunca pensei nisso. 15 anos depois, ele caiu a ficha. Caiu a ficha. Cara, eu vou te falar. Sensacional, cara. E aí ele pega o garoto e vira de costas. E a luta de robô é muito maneiro, né, cara? Que é só uma retada, né? É, ele... Pra que você vai ficar... Agarra e joga na parede, agarra e joga na parede. Exatamente, foda, cara. Plasticidade da cena que ele tá pisando nas pétalas de rosa, assim. Nossa. É muito foda. É demais, é demais. Você ouve o efeito sonoro da rosa fazendo... A edição de sons, efeitos sonoros, nossa, toda essa, assim, essa, a parte técnica desse filme. Efeitos especiais foram Industrial Light and Magic, né, cara? Pra começar. Ganhou Oscar, né? Melhor efeitos especiais, ganhou, melhores, claro, efeitos sonoros. Porque revolucionou, né, cara? Levou quatro Oscars. O Exterminador 2 foi um divisor de águas mesmo. Uh-huh. Então isso é considerado na indústria do cinema, porque nunca antes eles tinham usado a computação gráfica como eles usaram. Depois, a mudança radical que teve, que foi Parque dos Dinossauros, foi 93, 94, mas o Exterminador foi o primeiro filme a usar a computação gráfica da forma como eles usaram. E eles usavam 386, hein? Mas sabe o que é foda nos efeitos, cara? É porque não são desnecessários. Exato, é serviço. Eles são precisos no que eles têm que ser, cara. É um filme atual, até hoje você vê aquilo com a mesma adrenalina que você vê. Não é que, ah, que tosco essa cena. Cara, você tem noção, James Cameron, ele é um diretor que ele sabe te explicar o que está acontecendo, mesmo que seja na cena mais veloz e rápida. Pra começar, a cena que abre o elevador e ela dá de cara com o Arnold e cai no chão é a coisa... É assim, o filme é tão bom que até algumas incoerências do roteiro passam batidas e ninguém pergunta por quê, né? Ah. E eu sempre fiquei me perguntando por que que o cara mandou um exterminador com a mesma carcaça do outro que tinha ido antes, né? Porque claro que ia causar uma estranheza, né? Não, mas poderia não ser como. Uma outra carcaça. Mas foi assim. O que eles conseguiram capturar, né? Exatamente. Era a única que nós tínhamos em estoque. Você há de convir que aquela resistência que come miojo... E fica, sabe, catando rato pra se alimentar, não tem muita condição de conseguir capturar exterminadores. Sabe, é um em um milhão, cara. Ou você morre, ou você destrói o inimigo. Você não tem como, sabe, aí eu vou capturar ele. Então, um que caiu na malha fina, eles seguraram. Exato. Mas não tem sentido o que caiu na malha fina. É a mesma carcaça dos exterminadores. Não, eles pegaram o lote. É lote. Lote Schwarzenegger. Só você imaginar o seguinte, isso aí já aconteceu, certo? Qual é o robô que as máquinas vão sempre mandar pra matar o John Connor? Aqui ele já tem com familiaridade. Porque isso já aconteceu. Então ele sempre tem familiaridade com o T-800. Não faz sentido, mas tudo bem. Então eles vão sempre mandar o T-800. Não faz sentido nenhum o que você tá falando. Isso é papo de robô. Mas é a desculpa do terceiro filme. Isso é papo de robô que cara tá querendo se aproveitar da gente. Cara, você tem que analisar o seguinte. Nessa época, ou eles mandavam um robô com a cara do Schwarzenegger, ou mandavam um robô com a cara do Stallone. Exato. Só tinha duas opções. Podia mandar o Van Damme, ia ser foda. Ah, porra, lá vai ele. Come with me if you want to live. Terminated. Mas olha só, cena genial. Reparem e revejam essa cena. Que eles entram no elevador e o T-1000 vem correndo. Sabe aquela cena? Ele vem correndo e aí ele enfia o braço como faca e abre o elevador e o Schwarzenegger dá um tiro cara, com a cara dele, explode a cabeça dele. Ela botou meu coração na boca, cara. Porque é assustador, você não espera acontecer aquilo. Não. Não? De jeito nenhum. Essa cena, só na cena que ele tá abrindo a porta do elevador, é uma coisa de 11 takes em 5 segundos. Cara, ele filma a faca entrando no elevador, a porta abrindo, a reação dele dentro do elevador, mostra a cara do T-1000, o Schwarzenegger pegando a arma, a faca abrindo, botando a arma na cara dele, câmera pra costas do T-1000 e a cabeça dele explodindo. É algo inacreditável. Você entende tudo o que tá acontecendo. Muito foda, cara. Vamos explorar um pouco o conceito estabelecido de viagem no tempo, que é espetacular, no Exterminador. O conceito do John Connor, aqui a gente chega à conclusão mais rápido, é assim, o John Connor é a prova viva de que vai acontecer a guerra com as máquinas, teoricamente. Por quê? O John Connor é filho do cara que era soldado no futuro. Isso. E voltou pra salvar a mãe dele. Isso. Então, pro John Connor existir, a tem guerra... que existir a guerra. Exato. Teoricamente... A guerra é inevitável. É inevitável, exato. Mas... Mas... ele já sabia que o pai dele era o Kyle, né? Porque a mãe dele deixa as fitas com os dizeres todos que, ah, manda o Kyle, por favor, que senão vou, já é. Não. É, ele sabia. Mas no ele segundo sabia... filme, será que ele já sabia disso? Não, ele sabia, mas não acreditava. Ele achava que a mãe era louca. No segundo filme. No segundo. Não, mas ele sabia que o pai dele era o Kyle? No segundo filme, ele já sabia, que ele comenta com o Arnold Schwarzenegger lá, ou com o treinador, ó, meu pai não, nem nasceu ainda, que doideira isso. A outra questão de viagem no tempo é a seguinte, o John Connor existir no nosso tempo é uma prova que o futuro não foi alterado. O futuro só acontece porque o John Connor existe e o futuro não foi alterado. Porque se o robô não tivesse voltado, não teria ficado o braço, e aí a CyberDyne não teria feito os robôs. É, e se o robô não tivesse voltado, o John Connor não teria existido. É o que é estabelecido do primeiro pro segundo. É esse ciclo. Então, se vocês perceberem... é looping. Se matarem o John Connor, as pessoas estão salvas. Puta merda! É simples pra caralho! É verdade. Mas se analisar o seguinte, ó, o primeiro filme, o John Connor, ele nem calcula que a guerra não vai existir, né? Ele só conta que a guerra vai existir e ele tá querendo salvar a própria pele dele, né? Já no segundo, já a premissa é um pouco diferente. No segundo, teoricamente, eles teriam posto fim à guerra, né? Na medida que eles destroem o chip do braço do exterminador e aquele cara morre e tal, aí teoricamente a guerra nunca mais vai existir. O que depois do terceiro filme, o nego rasga o roteiro e... quando acabou o Exterminador do Futuro 2, eu olhei pro camarada meu que tava do lado e falei assim, caraca, vai ter o 3. Porque ficou um pedaço. Na medida que você não tem mais aquele... não tem mais a Skynet, não tem como fazer a Skynet, eles finalmente fecharam o ciclo, né? Salvaram o mundo da mas sobrou um pedaço do abraço dele. Sobrou o braço dele. Mas não é o braço que faz a parada. Não é questão de ser sobrado um pedaço do braço, seus malucos. A questão é que o John Connor tá vivo. E se ele tá vivo, o futuro acontece. A mãe tinha que ter empurrado ele junto. Come with me if you want to live. Terminated. Quando o Schwarzenegger prende o braço na roda dentada, ele pega um pedaço de ferro e solta o braço. Ele termina sem um braço. Então aquele braço ficou na fábrica, mais uma vez. Só que não é... não é o braço que... não é o braço. Grandes coisas, nós temos agora uma liga metálica. É, exato. Faz a Skynet existir lá na CyberDyne, é o chip. O chip não funcionava. O chip estava queimado, mas ele deu ideias de como, né, trabalhar e como desenvolver a tecnologia, né? Essa que era a parada. Aí tá, o Miles... era o chefe daquela parada, era o chefe daquele departamento. Quantos outros cientistas não estavam trabalhando nisso com ele? Sim, mas por isso que eles foram lá explodir mas tudo. Você tá falando o irmão do Danny Glover? Esse mesmo. Eu nunca vi uma morte tão bem feita. Tão caraca, bem, tão... aquela respiração agonia, né, cara? Caraca, morte do Miles. Dyson, esse cara... é demais. Esse cara sabe por quê. Não sabe se ele morreu, de asma ou de explosão. Come with me if you want to live. Não, esse filme tem uma das cenas também que foi repetida em várias sátiras, que é ele sendo congelado em nitrogênio líquido. Ah, sim, o TMU. Ah, aquela cena, né, cara? Esse filme tem várias cenas que estão repetidas em vários lugares, né? Esse filme tem uma, essa coisa genial, porque se tornou clichê esse negócio do vilão ressuscitar. Ressuscitar entre aspas, né? Você acha que o vilão morreu, aí ele tá, volta. Isso vem daqueles filmes de terror dos anos 80. É, exato, mas no Terminator 1 isso acontece duas vezes. Você acha que ele morreu na explosão do caminhão, aí ele tá, volta o esqueleto. Aí você acha que ele morreu na explosão do Kyle Reese lá, que ele se mata também. Aí ele, pá, volta pela metade, seguindo a Sarah Connor, né? E aí, assim, como fazer o vilão morrer e ressuscitar, né? Como usar um clichê de uma maneira inteiramente nova, né? Bota o cara em contato com o nitrogênio líquido. O cara vira uma estátua. Caraca, que genial. E óbvio, eles acabam sempre numa fábrica. É. Na metalúrgica. É a cena do Hasta la Vista Baby, que virou bordão do cinema. Hasta la Vista Baby. E aí, pô, meu Deus, começa a ressuscitar, porque começa a derreter lá com calor e tal. Você, é caraca, o cara não morre, né? Mais uma vez, é um monstro imortal querendo te matar, né, cara? É isso que é o tema. É aquela cena que em 5 segundos você resolveria o filme, né? Olha, ele está congelado, beleza, pega ele e joga na metal derretido. Ninguém, é, mas porra. Inteligência artificial nem sempre é 100%, né, cara? É, e filme não é RPG, né, cara? Que você pode fazer qualquer sempre coisa. Pensei, eu sempre pensei isso também, cara. Come with me if you want to live. A melhor perseguição, que pra mim é melhor do que a do Matrix. Começa com o T-1000 correndo atrás dele, a la Tom Cruise. E ele de motinho, motocross, ei, 80 cilindradas. É um cortador de gramas que ele anda. Fugindo. O T-1000 entra dentro de um caminhão. O John Connor entra no, naquela vala de Los Angeles, que tem 500 filmes, né? Tem no Footloose, cara. Naquele canal seco, né? Ele entra lá, ele olha pra trás, nada do caminhão, ele falou, ó, agora tô de boa, né? É. O caminhão vem lá de cima, né? Gigante, pula. É muito foda, você tem que ser um robô com muita disposição, cara. Na mesma cena, dois ícones americanos são protagonistas. A Harley Davidson, que o Schwarzenegger aparece, e a Winchester, né? É Winchester, exato. Quem carrega uma Winchester com a mão só porra, girando, cara? Cara, só Terminator, cara. Porra. Que style foda, né, velho? É, cara, pois é, e você... E dá uma giradinha... E você não fica assim, ah, pô, tá fazendo pose. Não, o cara tá com outra mão no guidão. É normal, é isso mesmo. Essa parte da Harley Davidson não tem corte, não. Ele cai e é dublê. Tem um belo cabo ali. Tem um cabão lá. Não, mas a questão é que a cena é fodástica. Nossa. De qualquer maneira. A cena é foda. Tá, vai filmar e editar isso, na boa, cara. É uma loucura, é muito bem feito. Intocável, esse filme... É intocável. É um Dalit? É um Dalit. E a agressividade, cara, como sempre, né? O Schwarzenegger, naquela cena final que ele, o T-1000 já tá no caminhão de nitrogênio líquido, e o Schwarzenegger decide levantar e subir no capô do... Metralhar o cara, queima-roupa. Caraca. Queima-roupa, cara. É agressividade total, cara. E é muito maneiro, assim, como é feita a cena. A forma como ele se locomove saindo do carro até o caminhão continua sendo um robô. Exato. Sabe? Ele é rígido nos movimentos. Tó, tó, tó, chegou, sabe? É. Não faz malabarismo, não pula. Uma cena muito foda também desse filme, que é daquela coisa do John Connor ter pedido pra ele não matar quando ele chega com aquela minigun pros policiais. Uh-huh. Porra, aquele fuzila, aquela porra toda, não mata ninguém e depois só vai lá com o lançador de... Gás. Caralho, aquela cena é fantástica. Aí, os caras não morreram, cara, mas aquele que tomou uma granada de gás na barriga, porra, velho. Tá cagando do mole até agora, cara. Antes tivesse morrido, né, cara? Essa cena da minigun, eu lembro que eu vi uma coisa de dublagem muito escrota, cara, que quando ele começa a atirar, o piloto do helicóptero aparece rapidamente falando "He's got a goddamn minigun!" E na dublagem o cara fala "Mas que arma infernal!" Ah, não, cara, não faz isso, gente. Come with me if you want to live. Tem mais uma cena nesse filme que é incrível, que é ela atirando de escopeta, alimentando a escopeta com uma mão só. Ah, é, sim. Tá com Putz. Esse filme é do chifra, né, cara? Só tem chifra na parada. Nunca vi uma cena igual aquela, cara. Espetacular. É que a mulher ficou mega agressiva, né, cara? Ficou. E ela tá com um dos braços quebrado, né? Tinha sido perfurado pelo T-1000. Exato. Nessa cena, T-1000 se transforma nela e fica chamando o John, né? Exato. Não foi a Linda Hamilton que fez. Foi a irmã gêmea dela. A irmã gêmea participou de duas cenas do filme. Essa e outra que tem na versão especial estendida. Na verdade, a irmã da Linda Hamilton é sempre a que está mais longe da câmera. Às vezes ela é a Sarah Connor, às vezes ela é a impostora da Sarah Connor. É sempre o que está mais longe da câmera é ela. Outra cena legal que ela participou é que na versão estendida, pra quem quiser ver mais Terminador do Futuro 2, tem a versão estendida. Para, pelo menos, assistir, tem umas cenas interessantes. Até explicam algumas coisas, alguns conceitos curiosos, né? É, porque tem uma cena maneiríssima quando eles estão escondidos naquela garagem, aquele posto de gasolina maluco, eles passam a noite lá. O Arnold fala assim no corte final: o meu computador é uma, sei lá, uma rede processadora que aprende. Quanto mais contato eu tenho com os humanos, mais eu aprendo, né? Uhum. Então, só que na cena original do corte estendido, ele fala isso, só que tem um impedimento. A Skynet não deixa ele aprender se ele não der um boot. Então eles decidem dar um boot. E aí eles abrem a cabeça dele e retiram o chip. Então é a cena até legal, porque a cena é feita com um espelho. E como eles estão abrindo a cabeça, quem tá de costas é um boneco. O Arnold tá do outro lado do espelho. Uhum. E a irmã da Linda Hamilton também tá do outro lado do espelho. Uhum. Né? Então ela tá abrindo a cabeça dele e tira o chip. E aí ele fica lá imóvel. E aí a Sarah Connor vai pegar o martelo e vai martelar o chip. Uhum. Né? Pra matar o cara. E o John Connor aqui, não, teve que confiar nele e tal. É uma cena legal desenvolver esse lado dos personagens e tal. E a partir daí realmente acontece o que acontece no filme. Quando você vê, você não entende muito bem. Ele começa a assimilar algumas... Não vou dizer emoções, mas começa a simular algumas emoções. Aí que o John Connor começa a ensinar pra ele as coisas, você tem que começar a aprender a rir. Essa outra cena que não tem. Aí ele mostra ali, ó, aquele cara tá rindo. Aí ele vai lá, faz um scanner da boca do cara e tal. E a cena até bem feita, cara, que o Schwarzenegger, engraçado, né? O cara é mau ator, mas é bem feito. Começa a simular uma risada, assim, ele tenta... Não, é legal. E aí você vê, ele vai aprendendo as coisas. O No Problema, Hasta La Vista Baby. Quando ele pega aquela minigun naquele depósito, ele dá um risinho, entendeu? Era porque eles tinham dado esse boot, né? E o computador tava meio que aprendendo, se, entre aspas, se humanizando, né? Então, por isso que no final ele vê a lágrima, ah, agora eu entendo porque vocês choram e tal. Bem legal esses detalhezinhos, né? É que tem a versão estendida. Esse filme é tão bom, cara. Era uma coisa que antigamente dava pra fazer, hoje em dia já é mais difícil. Mas eu vi o filme, uma sessão, e aí todo mundo saiu do cinema, ficamos sentados falando, cara, vamos ver de novo, velho. Assisti duas vezes seguidas no cinema. Ah, eu também. É, nessa época que você escondia podia... Escondia no banheiro, né? Escondia no banheiro. Não. Nessa época tu ficava sentado. Porque essa era a época que você entrava no meio do filme e depois, ah, vamos ver, a gente vê o início. É, se alguém viesse perguntar alguma coisa, fala assim, não, é que eu cheguei atrasado e vou ver o começo de novo. Exato. Cara, isso é uma coisa... Caramba, né, cara? Dos anos 80 e 90 é um negócio irracional foda, cara. Inacreditável. A gente chegava no meio do filme, ele não entendia nada, que pegava tudo já, o bonde andando. Exato. E aí viu o final, já sacava, aí... Porra, cara, que merda. Vamos ver o início. Sentido nenhum, né, cara? Nenhum. Você atrapalhava quem já tava vendo o filme, né? Tipo, é, exato. Na frente de quem tá lá assistindo. Na frente que já tava embalado no filme. Exato. Mas era bom porque você podia ficar o dia inteiro no cinema. Ah, né? É, pô. É, exatamente. O dia inteiro no cinema vendo o mesmo filme, né? É. Come with me if you want to live. Uma cena nervosa também no filme é aquela em que ele vai mostrar pra família lá do programador lá do Miles, que ele vai rasgando a pele. Sensacional! Não, toda essa cena aí é foda, né? Sarah Connor resolve matar o cara e sai, né? É. Pra resolver o problema e eles vão atrás pra impedir. É muito foda, cara. Não, é uma tensão foda, né? Que, porra, ela tá mirando aí. A porra do carrinho de controle remoto não para. Pro lado pro outro. De repente, pá, bate no pé dele, ele abaixa... Aí ela erra o tiro. Tudo é feito com porquê. Isso que o filme, cara, que é feito com porquê. Essa cena começa com o garoto andando de carrinho, né? O carrinho de controle remoto na casa, né? Então não era só pra mostrar a família feliz e tal. O carrinho é salvar a vida do cara, isso, entendeu? Exato. Ele tá mostrando desde o início, tá construindo a cena, né? E a parte que ele pega a faca e arranca o braço. Porra. Cara, como eu fiz isso com caneta Bic? Ah! O Terminator 3 veio em 2003. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois. Porque o James Cameron, ele tinha aquela coisa de que ele fechou a história no 2. Que não tem mais o que contar. Fechou. Porque se você parar pra analisar, o primeiro estabelece um ciclo aparentemente inquebrável, né? No segundo, ele desenvolve em cima dessa ideia do ciclo inquebrável, lembrando que o Kyle Reese falou desde o primeiro filme que o futuro não está definido. Encerra com o final feliz, né? Mas o James Cameron sabia que isso ia acontecer e ele deu um jeito de, no segundo, fechar todas as pontas. Os caras destruíram tudo na lava, né? Lava não, né? No metal derretido, né? Yeah. Então, assim, ele sabia que iam fazer isso. Ele, inclusive, fez uma camisa no set de filmagem do Terminator 2. Ele botou Terminator 3, not with me. Eu acho o terceiro filme válido. Não, o filme é ruim. Não. Caraca, eu não acredito nisso. O Azaghal falando que o filme é bom e o Alexandre falando que é ruim. Não, olha só. Inversão de valores foda, cara. Não, olha só. Tá. Eu achei o final do filme muito bom. Então, o final do filme foi legal. Porque não dá pra mudar o futuro. Sim. Essa é a ideia principal do terceiro filme. Não dá pra mudar o futuro. Por mais que você volte no tempo... Rasga tudo que foi feito. Não filme. Rasga, não, cara. Não, porque não é um negócio determinado. As escolhas que as pessoas tomam vão chegar a um resultado. E esse resultado é a guerra. Eu ficava imaginando o que o terceiro filme vai fazer. Porque o primeiro filme mostrou um aspecto da coisa. O segundo filme, outro aspecto. O primeiro era o cara só queria impedir que o futuro não fosse alterado. No segundo filme, já queria mudar o futuro. Exato. Né? E no terceiro filme vai falar, de novo, outro robô, vim pra matar, não sei o que lá, essa palhaçada novamente. No terceiro filme eles fecham que é inevitável. Exato, então não rasgou nada, ele continuou a história do segundo filme, que o que ele fez no terceiro filme foi genial, que ele mostrou, olha, vai acontecer a guerra, e acontece dessa forma. E eu acho que é graças a esse filme que existe o Terminator Salvation. Exato. Está acontecendo agora, explorando uma área nova da franquia. É evolução. Evolução da história. Isso é foda. Exatamente. Realmente tem várias coisas, no segundo eles falam que só dois exterminadores foram enviados pro passado, né? Não existe nada de ter um terceiro exterminador, coisa assim. Não, então, quer dizer, eles rasgam mesmo, né? Se você parar pra pensar, o 2 também meio que dá uma rasgadinha de leve, uma forçada, porque o Kyle Reese fala, ó, nós ganhamos a guerra, nós conquistamos a base dos robôs. John Connor me botou na máquina do tempo pra vir atrás do Exterminador e explodiu aquela merda toda. Agora sou só eu e ele. Exatamente. Entendeu? Não... Então, o que acontece? Isso é um filme de ação, gente. Óbvio que eles forçam um pouco a barra. Tiveram mais dois Exterminadores, um pra proteger e outro pra salvar. O terceiro entrou na mesma coisa. O problema do terceiro é que ele, na maior parte do filme, não evoluiu o que era os outros filmes. Exato. Evoluiu no final, que mostrou a guerra inevitável. Mas ele foi mais do mesmo. Mais ele foi, exatamente. Ele foi um repeteco. Foi um repeteco. Não. As coisas que eu gosto do filme, que não justificam ter feito o filme e tal, é videoclipe, são as cenas de luta dele com a mulher, principalmente aquela cena de luta no banheiro, acho foda pra caralho. É porque é agressividade total. Porque são, né, duas máquinas lutando. É. Então não é no Kung Fu, é eu vou explodir, cara, você na privada. Ele pega o mictório e dá com o mictório na cabeça da... Sabe, isso é muito maneiro, essas cenas são muito maneiras. A cena da mulher com aquela... O guindaste. Aquele guindaste é uma agressão inacreditável. É, exato. Então, é só essa grosseria, o que não, eu não justifico o filme, não. São videoclipes. Agora, a quantidade de coisa ruim que tem no filme é inacreditável. Começa pelo ator. Ah, começando pelo John Connor, exato, né? O John Connor foi péssimo. O garoto medroso, cagão. Ele tinha mais atitude quando era pivete. Exato. Maldito Edward Furlong, que se meteu com drogas e não pôde fazer o terceiro filme, exato, né, cara? Exato. Aí botaram a Catherine Brewster. Air Danes. E eu me pergunto, será que ela é parente da Punk Brewster? Tá bom. Mas sei lá, cara, de repente a humanidade tá nas mãos da punk elevada da breca. Quem fez a Skynet foi o Arthur, né, cara? Come with me if you want to live. Terminated. Em todos os pontos que o segundo foi bem sucedido, e o terceiro fracassou. O vilão. O vilão do Exterminador 2 é o T-1000, irada. Pegar aquele robô do Exterminador 3, aquela Dominatrix, ela é pior do que o T-1000. Bem pior. Em todos os sentidos, assim. De... Cara, a TX inferior é uma máquina de café expresso. É um lixo aquele robô. É um lixo. Eles iam escolher uma mulher que era lutadora de luta livre. Uma mulher chamada China, que era enorme. Essa mulher ia ser foda lutando com o Schwarzenegger. Cara, já imagina ela dando uma tesoura voadora. Só queria entender uma coisa. Quando eles mandam o T-1000 e ela pro passado, eles estão cobertos com carne também? Estão cobertos com tecido humano? É, não, cara. Você tem que jogar fora isso. Como é que o cara mandou lá o Mercúrio Chroma? É, pra... sabe? Whatever. Mas quem falou isso? Quem falou essa historinha? O Kyle Reese. Que tava inventando tudo, cara. Não sabe de porra nenhuma, meu irmão. Tava querendo mandar uma historinha pra pegar a mulher, por né? Por falar meu? Em mais uma historinha pra pegar a mulher, Guga. E a cantada que ele passa na Sarah Connor no primeiro filme? Ele chega pra ela e tá, estão ali no momento de descansar e tal. E ele começa... Eu tinha uma foto sua de bandana, bem nos 80. Exato. Que seu filho me deu. Usei muito essa foto. Ele fala que ele é virgem pra ela. Cara. Ele fala, eu sou virgem, a gente não tem tempo pra isso, né? É, cara. E eu atravessei o tempo por você. Cara, a mulher não aguentou. A mulher, cara. É agora. O cara era esperto, rapaz. Mandou, cara, e deve ter ficado pensando nessa cantada há tanto tempo, né, cara? Porra, naquele bunker pedido. Se um dia eu viajar no tempo, eu vou mandar essa. E o filho da f*** que foi pegar a mãe do amigo, né, cara? O cara pegou a mãe do amigo, que horror, né, cara? Come with me if you want to live. Terminated. Tem uma cena no terceiro filme que ela é particularmente nojenta, de irritante. A cena do caixão, ela é legal e tal, esteticamente, tem um psicólogo, mas é impossível. É. O caixão é a prova de bala, sabe? Não. Todos os modelos de caixão que existem, por mais caro que eles não existe nenhum que seja a prova de balas. Pra quê, né, cara? Pra quê? Pra quê? Mas isso tá, beleza, passou. Mesmo com aquela cena em slow motion horrorosa do Arnold virando. Não, estrobo. Puta aquilo é péssimo, cara. Mas tá. A pior cena é quando a TX manda agulhinha nos carros e controla, por controle remoto, Wi-Fi, o que seja, os carros de polícia e os carros de bombeiros. É o Wolfspark. Cara, isso é impossível. Porque eu aguento monte de baboseira nesses filmes, cara. Mas o fato da mulher criar mecanismos e engrenagens num carro que não pode ser controlado à distância... Exato. Porque o volante tem que ter um ser humano atrás dele. A não ser que você instale algum equipamento que faça ele se mexer sozinho. Exato. Sabe, isso aí, cara, é um chute nos culhões, cara. Olha, tudo bem. Isso aí nem o geninho do Heroes conseguiria. Come with me if you want to live. Terminated. Mas o final deles no bunker com as bombas nucleares. Isso eu gostei. Falou, foi legal. Foi isso bacana. Eu gostei. Porque o cara deu, sabe, uma. É, vai acontecer a guerra mesmo, acho que não contrariou os outros filmes, porque o futuro, ele, sabe, você pode mudar ele. Se eles estavam viajando no tempo pra mudar o futuro, ele poderia se mudar de novo. Uhum. Então achei que é foda. Na minha concepção, não muda nada. A gente não falou muito desse 3, não? Falou demais, até demais, chega. É, ainda mais que esse 3, tipo, o John Connor não é o herói, né? Que o herói do filme é a garota. O herói do filme é você que tem que ficar aguentando o filme. Terminator foi gerando seus filhotes pelo tempo, né? Tem uma atração na Universal Studios. Nossa, cara, que espetacular. T2 3D Battle Across Time. É um filme em 3D. É dirigido pelo James Cameron. Sim, sim. Cara, era fantástico, porque o 3D, assim, hoje em dia ele com certeza é bem melhor, né? Uh-huh. As técnicas atuais. Mas na época ele era um 3D excelente. Ah, e 3D era uma coisa de... uma coqueluche, né? Exato. Você não achava... hoje em dia todo filme de animação agora é 3D. É. E aí, cara, era muito maneiro. Vinha o T-1000, a cara do T-1000. Vinha melequenta de Mercúrio pra sua frente. Tinha interação com atores no palco, não era só o filme. Exato, exato. E aí, cara, tinha uma hora que tinha uma explosão. Quando tinha essa explosão no filme 3D, começava a voar destroços. No live action, eles soltavam fumaça mesmo muito no foda, auditório. Foda. Então a parada era muito realista. Quando o T-1000 lá explodia, eles espirravam água na galera. Come with me if you want to live. Terminated. Quadrinhos, Carlos Voltor. É, a Marvel publicou, foi a que publicou a quadrinização do filme, né? Do T2. Whatever. Cara, eu nunca entendi essa porra de quadrinização do filme, cara. Eu também não, cara. Desculpem quem compra essa porra, mas quem é um imbecil que compra quadrinização de filme? Quadrinização do filme é, em sueco, significa vender revista pra idiotas. Mas eu acho que era uma coisa que nessa época até tinha um certo público e não era uma coisa fácil você ter um filme em casa. Não era, era. Mas... só ir na loja e comprar. Principalmente aqui no Brasil não era tão fácil. Você não tinha VHS vendendo facilmente como você tem hoje DVD. Que isso, cara? Tu era o rei da cópia na locadora. Não me venha com essa. Senhor TDK, porra. A última página da quadrinização do filme vem um diplominha. Parabéns, você é um idiota. O que eles têm feito hoje é um prólogo. O prólogo eu aceito. O Terminator Salvation tem um prólogo em quadrinhos. Tem. O Star Trek teve um prólogo em quadrinhos. X-Men 2 teve prólogo. Come with me if you want to live. Terminated. Sarah Connor Chronicles. Ai, cara. Quando eu vi que ia ter Sarah Connor, fiquei animadaço. Eu também. Eu falei, excelente ideia. Vai mostrar todo o percurso dela pra tornar o John Connor um cara foda. Exato. E não vai mostrar todo o percurso dela lutando com 1 milhão de exterminadores. Porra, cara. É, cara, o Sarah Connor, eu comecei a assistir empolgado também. Ah, Terminator, sou mega fã de toda a franquia Terminator. O que tiver de Terminator, eu gosto de consumir as fotos. Eu não caio nessas. Aí... eu tenho um delay pra séries de primeira temporada. Você tem um delay. Eu seguro a primeira temporada e aí, se faz, eu acompanho. Então, pois é. Comecei a acompanhar e até comentei na época, olha, se você ignorar algumas discrepâncias de roteiro, você até se diverte, né? Quanto aos atores, assim, não tem problema. John Connor é adolescente. Não, tem o cara do Barrados no Baile, cara. Tem? O David Silver. É. Ele é o irmão do Kyle Reese, rapaz. Nossa senhora! E vem do futuro. Ok, né, cara? Isso é tudo que não poderia acontecer na série. É a Rainha Gorgó, não é? Ah, é na Redden. Olha como começou tudo errado. Terminator que veio ajudar eles. Uma adolescente. Até o Big Bang Theory sacaneou isso. As máquinas... tem o discernimento pra criar uma robô adolescente? Adolescente gostosinha, né, cara? Gostosinha. Que a máquina calculou. A gente vai mandar com o John Connor, né, depois de adolescente, uma ninfeta. Exato. Que ele não vai ter como se segurar. Porra, né, cara. Tem, tudo bem. Vai lá. Vamos dizer que tem. Vamos dizer que eles fizeram uma robô adolescente. É. Pra variar. Pra variar. Sabe qual é o problema? Essas séries, eu percebo aqui um padrão que é fácil de você identificar se a série vai ser boa ou não. Uh-huh. Sarah Connor Chronicles. Uh-huh. Você imagina, pô, uma série foda, mostrando a mulher, guerrilheira. Quem vai produzir? HBO? Não? Uma merda. Agora tu tá só na HBO. Pô, mas a HBO tá acertando, cara. É verdade. Cara, mas essa série é verossímil. Por quê? Mostraria, tipo, o treinamento do John Connor, né, cara? É. Você é um adolescente com a testosterona no nível máximo, uma gostosa. O que você vai fazer o dinheiro? Você vai querer saber de arma? Não vai, meu amigo. Porra, eles fizeram até uma parada, acho que numa cena da segunda temporada, dela ficando nua na frente dele. Olha essas séries, cara. Olha o que acontece logo no piloto da série, cara, que já tava errado. O Exterminador vem pra matar o John Connor e ele se disfarça de professor substituto. O John Connor? O Exterminador, cara. Porque o John Connor estudava com os aqueles policiais anjos da lei. Não, primeiro, ele vai fazer a chamada. Fazendo no colégio. Aí ele faz a chamada e fala: Connor. John Connor. Tá. Os olhos ficam vermelhos? Hoje em dia o Terminator iria no Twitter e no Orkut. Né? Come with me if you want to live. Terminated. Mas aí o que acontece? Como eles podiam fazer a série passar nos anos 90, sei lá por quê, produção, adolescente seria nos anos 90, né? Sim. Eles inventaram uma viagem no tempo. Cara, então, começa o festival da viagem no tempo, já é. No final do episódio, eles vão pra um banco onde membros da resistência humana voltaram na década de 60 com peças para construir uma máquina do tempo no banco. Aí. E aí eles acionam a máquina do tempo e eles vão para o ano longínquo ano de 2008. É, cara, isso pra tá mim tá me cheirando a Highlander, cara. É, essa série não ignorou só o terceiro filme, como ignorou tudo. Né, cara? Eles mudaram o juízo final, né? Mudaram a data pra bem longe. O juízo final foi lá pra 2011. Ah, não, cara. Aí é demais. Tudo tem um limite. Ô, Tucano, o pior não é isso. O pior não é isso, Tucano. O pior você vai ouvir agora. Preste atenção. Na hora que eles vão viajar no tempo, no final do piloto, o Terminator vem e, vou matar vocês. Aí, a Terminator gostosa. Textuda. Dá um mega tirambaço com a arma. Uma arma que construiu lá do futuro. Arma do futuro que tava lá no banco. Lembro, né? E ela decapita o Exterminador. Essa, a cabeça dele voa pra cima deles. E o que acontece? A cabeça do Exterminador é transportada pra 2008. E o corpo do Exterminador que ficou jogado sei lá onde, quando ele detecta a cabeça em 2008, ele se levanta. Robocop. Bota! Ele vai atrás da cabeça dele, não, cara. Caraca, velho. Quem é o Exterminador? É o Christopher Walken? Isso seria maneiro. Seria um bom motivo pra assistir a série. Come with me if you want to live. Terminated. Cara, mas a série acabou pra mim, cara. Quando eu trouxe uma personagem Kylie Minogue Evil. Péssima, atriz, péssima tudo. E ela entra toda aí, viu? Eu vou transformar essa empresa na empresa do futuro, a empresa da Skynet. Qualquer porra assim, né? Aí, como é que ela falou? Na série, essa mulher, na verdade, ela não é da Skynet. Eu vou dizer o que ela é. Eu vou dizer o que ela é agora. O cara tava falando mal dela, porque ela era empresária evil, né? Teoricamente. Aí os caras foram pro banheiro masculino? Isso, dá uma mijada e falar mal da mulher. Ah, mulher, tá foda. Horrorosa. Bela esticada. Aí, mija aí. Ficou o cara mijando sozinho. O que já é um absurdo, né? Esse papo de mijo é foda, né, cara? Quem é que vai no banheiro e fica conversando e mijando, cara? Porra, é o momento mais tenso de qualquer banheiro, né, cara? Uma vez eu entrei no banheiro, aí tô mijando, entra um velho. Lá aí ele começa a mijar, fala assim: ah! Ah, meu Deus! Olha, mijar é sublime. Que horror. Quando o cara levanta o zíper, cara, e vira as costas, o mictório começa a se transformar. Cara. A mulher temiu e ela se disfarçou de mictório, porra! Alguém botou um vírus fortíssimo nesse computador, cara. a exterminadora evil Kylie Minogue da empresa me levanta toda mijada e mata o cara, meu irmão. Ela matou o cara porque ele tava falando mal ou ela matou o cara porque ele mijou nela? Sei lá, não matou não, né, cara? Ela não mata o cara, não? Não, não mata. Não mata? Ah, ela... adorei. Vai embora. Meu irmão, olha, ó, vou te falar. Eu pensei que bizarrice será com seres humanos. Agora, máquina querendo Golden Shower, eu não sabia uma parada. Tá tudo errado, né? Puta merda. Terminator Salvation. Terminator 4. Ninguém aqui viu. Não. Estamos na expectativa foda. No próximo a gente pode dar nossas impressões. Isso. A minha impressão de antes de ver é que vai ser mega foda. Sim. Quando eu ouvi falar que ia ter o Terminator 4, da mesma forma que quando eu ouvi falar do 3, eu fiquei tentando imaginar qual seria a história. Aham. No 4, quando eles falaram que ia ser no futuro, eu falei, perfeito. É isso que a gente quer. Era tudo que tava faltando. Exatamente. Tinha que mostrar a guerra. E quando eu fiquei sabendo que ia ser com Christian Bale, falei, agora vai ser bom, cara. No nível de carreira que ele tá e tal, ele tem uma responsabilidade. O personagem é foda, a história é foda. É. Porra, esse filme tem tudo pra ser foda. É, tu vê que ele tá engajado no filme, né? O cara estraga a cena e dá um esporro no cara. Sentido, esse filme tem tudo pra ser, pelo menos o diretor, hein? Ué. Panteras, hein, galera? Porra. Come with me if you want to live. É uma coisa que é interessante que a gente já vê nesse filme, levar à prova o mito do John Connor. Exato. Porque o John Connor é um mito, cara. O cara é foda. Porque tudo que a gente viu do John Connor até hoje foi ele olhando pro horizonte de binóculo. Bicho pegando atrás, né, cara? As máquinas são tão f... que elas precisam voltar no tempo pra matar o cara? É. Porque a impressão que eu tinha vendo todos aqueles flash-forwards era que a humanidade não tinha a mínima chance. Porra, os caras estão comendo rato, cara. E tapioca babada. Como é que a humanidade daquele momento tava ganhando a guerra? O que pega é o seguinte. Quem foi que contou que o John Connor era tão foda assim? Espalhou o boato, né? Quem foi, cara? Você tá, coitado, você tá acabando com o Kyle Reese, coitado. Cara, quem foi o rei da historinha pra pegar a mulher? Voltou no tempo, cheio de bizu no ouvido, teu filho era maravilhoso, era beleza, salvou a humanidade, vem cá, meu amor, não sei o que lá. Cara, puta que pariu, se bobear, foi ele que programou o Exterminador pra tentar matar a Saracona. É. O Exterminador do Futuro 1, então, é meio em algum lugar do passado, versão ficção científica. Estrela, cara! O cara não fez por uma comida, né, velho? Eu só quero saber uma coisa. O que vocês estavam fazendo dia 29 de agosto de 97? Eu não sei, mas eu lembro que eu vi no Jornal Nacional uma nota sobre aquele dia. Eu lembro que eu escrevi sobre isso na Amazing Pixel. Ô, Azaghal, eu acho que você escreveu, mas não foi no dia. Não, não foi. Foi um dia depois. Que dia depois? 97? Ah, mas eu tenho certeza que eu escrevi. Por que não, cara? Eu também tinha certeza que eu tinha escrito no Câncer de Jack. Mas eu olhei em 97, impossível, velho. Não tinha Blig em 97, seu maluco. E aí, então? Não existia a Amazing Pixel em 97. Eu escrevi em algum lugar sobre isso. A gente escreveu alguma coisa, eu escrevi no Câncer. Escreveu uma carta pra vocês, mas foi, né, cara?